Panorama Agrícola para 15 de novembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de segunda-feira, 15 de novembro de 2010. Coisa boa é bailar. Hoje a noite é de lua crescente, informa o Eduardo Maier, que está conosco na mesa de som nos trabalhos técnicos do programa. O ditado deste feriado é: não desista, persevere, assim aumentam as suas chances de sucesso. Na dica de Simone Barrinho, o que fazer com o pão adormecido? Agroecologia na assistência técnica e na extensão rural. MDA realiza curso na EPAGRE. Conab indica aumento na produção de trigo, arroz e feijão. No Espaço da Mulher, o assunto é raiva. Saiba como prevenir. E no mercado agrícola, a previsão da exportação de carnes para 2011. Quer participar do Panorama Agrícola? Então ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não jogue fora o pão amanhecido. Ele é ótimo no preparo de pudins, recheio de aves e torradas para acompanhar sopas e saladas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Safra Nacional de Grãos 2010-2011 deve ficar entre 146 e 148 milhões de toneladas. Os números são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O cultivo de algodão, feijão, arroz e trigo é destaque no estudo. O trigo deve ter uma das maiores safras dos últimos anos, tanto em produtividade como em qualidade. Na análise geral da safra, a produção de grãos deve sofrer redução. A produção de arroz e de feijão deve aumentar. Estão abertas as inscrições para curso de formação de agentes de assistência técnica e extensão rural na região sul. O Ministério do Desenvolvimento Agrário abriu inscrições para o curso de aprendizagem e ação participativa, teoria e prática sobre diagnóstico, planejamento e ação participativa em extensão rural. Este será o primeiro de 4 cursos que estão sendo promovidos pelo MDA. O objetivo é formar agentes de assistência técnica e extensão rural para apoiar o desenvolvimento rural sustentável no sul do país, dentro dos princípios da agroecologia. Esse curso será realizado de 6 a 7 de dezembro deste ano no Centro de Treinamento da EPAGRE, aqui em Florianópolis. Informações adicionais pelo e-mail cursosater@gmail.com. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Olá, amigos e amigas do Panorama Agrícola. A prevenção é sempre o melhor remédio. Você sabia que cães, gatos e morcegos que se alimentam de sangue são os principais transmissores da raiva? Quando transmitida ao homem, ela quase sempre leva à morte. A transmissão acontece por meio de mordidas, arranhões e lambidas dos animais contaminados. No meio rural, um morcego que se alimenta de sangue é o maior transmissor da raiva para bois, cavalos, porcos, macacos e pessoas. Quem é atingido deve lavar o local com muita água, sabão ou detergente e passar álcool. Procurar imediatamente um posto de saúde para receber orientações e tratamento. É possível fazer a imunização antes das agressões. Para evitar a raiva, vacine os animais domésticos e busque entidades que possam fazer a captura dos morcegos. Iluminar as áreas externas da casa, colocar telas nas janelas, portas e buracos, afasta alguns animais. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola recebe hoje o engenheiro agrônomo Júlio Alberto Rodigueri, analista de mercado do CEPA, aqui da IPAGRE, para falar sobre exportações de carnes, a previsão para o ano que vem. Júlio Rodigueri, as exportações de carnes têm grande importância aqui para Santa Catarina. Como estão as previsões para 2011? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos faz previsões semestrais para a produção animal. Isso ocorre em abril e outubro, e a de outubro inclui o ano seguinte. Tem-se, portanto, agora a primeira previsão para 2011 da produção, consumo, importação e exportação de carnes. Estão incluídos apenas os principais países do mercado de cada produto, mas por sua importância no mercado mundial de carnes, o Brasil participa de todos esses levantamentos prospectivos. Perfeito. E no caso da carne bovina, Santa Catarina não é um grande exportador, mas o Brasil sim. Vai continuar sendo esse o panorama do mercado? O Brasil continuará o maior exportador de carne bovina em 2011 e muito acima de outros países. A produção mundial de carne bovina deverá diminuir 0,2% em 2011. O Brasil, a Índia e o México puxarão esta média para cima, pois crescerão acima de 2%. Correto. No caso do frango, Santa Catarina é um grande exportador. Vai continuar assim, Júlio? Santa Catarina é o segundo estado produtor de frango e o primeiro exportador. Para continuar primeiro exportador, deverá continuar agregando mais valor à sua produção do que o Paraná, que é o primeiro produtor. A produção mundial de carne de frango crescerá 2,4% e as exportações 3,3% e o consumo 2,6%. Os Estados Unidos e a China serão os maiores produtores e consumidores. O Brasil será o terceiro produtor, o quarto consumidor e o primeiro exportador também de frango. O crescimento do Brasil nas exportações será o maior, 7,9% entre os grandes exportadores. O segundo crescimento será da Tailândia, 7,3%, que continuará crescendo em produção no próximo ano, 7,8%. Ou seja, temos agora uma concorrência que vem da Ásia. E com relação, Júlio Rodigueri, à carne suína, como será em 2011? Para a carne suína, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê para 2011 um aumento de produção de 1,9%, um consumo de 2% e exportações de 0,3%. Para a produção, destaca-se o crescimento da Coreia do Sul, da China e do Brasil. O Brasil continuará sendo o quarto produtor e o quarto exportador. Nas exportações, estão à frente do Brasil os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá. Os maiores importadores de carne suína serão o Japão, a Rússia, o México e Hong Kong. A Rússia e Hong Kong são fregueses antigos do Brasil e de Santa Catarina. E o Japão e o México são mercados potenciais para o Brasil, juntamente com a Coreia. Com um aumento da produção muito próximo do aumento do consumo do Brasil, um aumento da exportação de 2,4%, a disponibilidade interna da carne suína deverá estar menor no ano que vem. Os preços recebidos pelos agricultores já estão subindo. Resumindo o assunto de hoje, Júlio Rodigueri, da IPAGRE CEPA, as exportações catarinenses de carnes para o ano que vem? O caso da carne bovina e suína tem perspectivas mais parecidas, maior aumento de exportação ou de consumo interno que de produção e, portanto, menor disponibilidade interna. Por causa disso, os preços já estão crescentes e deverão continuar. No caso do frango, os números estão mais equilibrados e a oferta mais flexível por causa do ciclo mais curto do frango. Os preços cresceram, mas menos, estão mais estabilizados no caso do frango. Há uma outra questão. As previsões do USDA para exportação brasileira das três carnes são de aumento. A grande dúvida é se o USDA levou em conta a maior dificuldade das exportações brasileiras nos tempos atuais. A valorização do real, que aumenta os nossos preços internacionais. Há representantes das grandes exportadores que dizem que, nas carnes, o maior problema do Brasil não é o mercado internacional, mas a nossa política cambial. Resta saber se o novo governo brasileiro, que assume em 1º de janeiro, manterá a política cambial do atual governo integralmente. Perfeito. Agradecemos ao analista de mercado da Ipagri-Cepa, Júlio Alberto Rodiguer, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.